na distância, ausente, imerso em pensamentos. Você fecha o vitral da mentira e abre a janela da verdade. A vista leva você para a cidade, com os olhos abertos ou fechados, com os sentidos restantes em sintonia. Na distância, mesmo se você não estivesse, na distância, longe de tudo, ao lado de seu sangue que você alimenta e que alimenta você. Na distância, olhando dentro de você, alimentando sua mente, sua consciência. Você abre os olhos e o brilho vem através de grandes janelas com as quais você cimentou, com e do seu sangue, ausente, imerso em dar exemplo. Você fecha o vitral da mentira e abre a porta de suas fundações de aço. Você e o seu respira o verde e as folhas no próximo. Você e o seu caminham por seus caminhos de pedra. Você e o seu caminham no seu caminho em desenvolvimento. Ausente, imerso em pensamentos. Você fecha o vitral da mentira e abre a janela da verdade. A vista leva você para a cidade, com os olhos abertos ou fechados, com os sentidos restantes em sintonia, na distância, mesmo se você não estivesse, na distância, longe de tudo, e ao lado de seu sangue que você alimenta, e que alimenta a você.